Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Inquimpa, e hoje aqui com as minhas parceiras maravilhosas nesse terreiro de bulimentos e discussões. Dê um salve aí, gente! Salve, galera, aqui é a Cora. Salve, salve, é Fafi Prado aqui. Prazer estar aqui com vocês. E hoje aqui com dona Jacira Roque, mulher resistente, mãe, filha de Ansan, capricorniana, contadora de histórias e oficineira, pesquisadora da diáspora africana e do patrimônio imaterial da humanidade, além de desvendar as histórias de sua própria região, Jardim Tremembé. É idealizadora da casa Dona Jacira, é terapeuta holística, conhecedora das folhas e suas funções, raizeira e bezendeira. Muito prazer te ter aqui, Dona Jacira. Muito prazer. Pedindo licença aqui para as minhas ancestrais, as outras mulheres que vieram para além de mim e passaram para mim esta tecnologia de processos civilizatórios ancestrais, de saberes e fazeres. É um prazer estar aqui agora com vocês. Hoje no nosso terreiro daremos continuidade ao autocuidado e falaremos sobre a alimentação. E a nossa alimentação? Bem, dona Jacira, conversando com a senhora, eu achei maravilhoso porque a senhora nos enviou alguns bulimentos que eu achei espetacular. E eu acho que a gente pode começar a falar desse tema a partir de um bulimento que a senhora enviou pra gente, que é: desde quando a maneira de comer teve de ser ensinada às pessoas, se todos os insetos, animais e pássaros sempre souberam o que deve comer sem ninguém ensinar, já que o alimento é o princípio básico da existência? Eu acho que a gente pode começar com um bulimento que a senhora mandou para a gente, dona Jacira. Então, isso que eu estou te falando foi bulido em mim por uma médica. Eu tive algumas questões, por exemplo, eu usei uma medicação que fez com que eu ganhasse peso. Eu usei corticoide. O corticoide, ele acelera o metabolismo, ele provoca ansiedade e ele dá um tipo meio que uma fome. Eu ganhei 20 quilos tratando lúpus, eu sou lúpica. E esses 20 quilos é muito difícil de perder. Futuramente, um médico me disse: a senhora abusou na alimentação e por isso está com gordura no fígado. E aí eu questionei a ele exatamente sobre isso, até onde o que é a alimentação e até onde o que foi a medicação. Ele é um alopata e é uma pessoa que está dentro de... Os hospitais viraram uma indústria, né? Onde os médicos não procuram resolver, ir pelos sinais e sintomas. Ele vai pela grandeza do antibiótico que ele quer passar e pela, muitas vezes, dependendo do caráter, pela comissão que ele ganha do laboratório. E esse médico me disse: a senhora deve abusar muito na sua alimentação. Eu falei: o corticoide não tem nada a ver com isso. Não, não tem, mas tem. E aí eu tive que ler sobre isso. E aí o meu filho me mandou um documentário sobre a alimentação de ontem e de hoje. Mas eu não precisava de tudo isso. Isso me fez uma pergunta. Peraí, quem foi que me disse que todas essas coisas que estão aí é para eu comer? Se hoje eu sei que o leite está cheio de remédio, se hoje eu sei que as galinhas têm um sofrimento profundo para botar um ovo, até mesmo para crescer, que o excesso de hormônio está na alimentação. Aí eu tenho jardim. Eu olho para o meu jardim e eu vejo que os passarinhos, que são sempre os mesmos, eles não descem para comer o bife que eu faço. Eles não descem para comer o leite. Eu não tomo leite, mas para tomar as coisas que eu tomo. Eles comem sempre as mesmas coisas. Ainda conversando aqui, às vezes dá uma lesma, dá um bichinho. E mesmo assim o passarinho não deixa de comer o bichinho, as coisinhas dele, para vir comer a minha. Quer dizer, o meu sistema educacional alimentar falhou comigo, porque eu fui educada pelo nutricionismo, aonde a comida até perdeu o nome. E o que era comida, o que era refeição, virou agora aminoácidos, carboidratos, coisas que para uma educação deficitária é difícil entender. Então, eu não fui ensinada a me alimentar, eu fui ensinada a me alimentar com a minha avó, que pegava o que sobrava da janta, misturava tudo numa panela, colocava farinha e a gente comia. Não existia o pão francês. Eu fui induzida pelo comércio a comer. Então, eu passo no nutricionista, porque o nutricionista surgiu há bem pouco tempo. O nutricionista surge depois da Segunda Guerra Mundial para nos induzir e dizer que agora tudo que nós vamos comer é o pão nosso de cada dia, o arroz e o feijão. Comidas que, por conta do investimento, da monocultura da plantação e do agronegócio, é muito mais veneno do que comida. Hoje em dia, cana, arroz, soja, milho é plantado para fazer combustível. E de onde vem o que eu como, afinal de contas? E a gente não sabe mais. De onde vem a minha comida? Vem do supermercado. A gente não sabe mais de onde vem esta comida. Por isso tem que ter propagandas para induzir a minha alimentação. Só concluindo, para não ficar devendo resposta, desde o início da humanidade, a vaca sempre comeu capim, o elefante sempre comeu capim, os passarinhos sempre comeram sementes e pequenos bichinhos. É só a nossa alimentação que varia, né? E eu ainda digo, muito chateada, que as pessoas tiram, às vezes, um passarinho da natureza e aí ele passa a ser também um consumidor, porque ele passa a necessitar de comida que alguém vai ter que comprar para ele. Nós também, no nosso sistema de terras de secessão, que são sistemas africanos e os sistemas indígenas, a comida não tinha preço. A comida não tinha preço e a comida era de todo mundo. A comida se tornou limitada quando ela ganhou preço e quando ela sumiu do mercado. Ai, dona Jacira, que bulinada, hein? Que dose de garrafada vai ser hoje essa discussão aqui. Porque a senhora me trouxe uma lembrança de uma vivência muito espetacular, né, da minha infância, que era exatamente isso. A minha avó também fazia como a sua avó, que era pegar a comida, colocar farinha, colocar a carne de sol, que ela mesma salgava, que ela mesma deixava no sol, entendeu? E a gente comia as coisas que a gente tinha no nosso quintal. Então, assim, eu lembro que o pão entrou muito depois na minha vida, assim, porque o meu café da manhã não era pão. Meu café da manhã ou era mandioca, ou era banana da terra, ou era batata doce, porque a gente tinha batata doce no nosso quintal. Muito, é louco, né? Porque a gente vê o quanto esse sistema colonial escravocrata atravessa, inclusive nos nossos hábitos e formas de maneiras de ver a nossa comida, né? E aí eles destroem a nossa forma ancestral de comer, nos impondo uma comida industrializada, como a senhora falou, perdeu o nome de comida. E o que é pior, pega nosso modo de vida ancestral e se torna cute, né? Agora é cute comer orgânico, comer não sei o quê. Meu, e que preço tem o orgânico agora? Enfim, com você, Fafi. Pois é, pensando aqui também o quanto isso afeta as infâncias, né? Quanto as crianças são reféns o tempo inteiro da sedução da propaganda, enfim. Quanto isso nas escolas também tem pouco espaço para ser tratado até como pedagogia, né? O quanto essa relação com a terra e com a comida poderia estar presente nas propostas, nos currículos escolares, né? Bem, dona Jacira, já que estamos aqui na nossa roda, né, falando sobre coisas tão, tão bonitas, tão ligadas à memória, ao afeto, como que a senhora imagina? Vamos sonhar, vai, já que a gente pode sonhar, que sonhar é grátis, vamos sonhar, juntas. Como que a senhora imaginaria, assim, um espaço onde a gente pudesse fazer essas trocas com mais crianças, trazer isso, seja para dentro da escola, para as comunidades, para falar sobre essa questão, que me parece também ela está muito ligada ao espaço, né? É, de poder ter uma hortinha, de poder ter um lugar coletivo para se compartilhar esses conhecimentos mesmo tão ancestrais e tão afetivos, né? Como um lugar de autonomia, sabe? Como um lugar também para se pensar o cuidado, a saúde, o cuidado coletivo entre nós, porque me parece que falta muito. A gente vai cada vez mais caminhando para uma escola que é desligada, né, da terra, dessas conexões com o corpo. Então, nesse sentido da comida, da matriz ancestral, do compartilhamento, de um olhar diferente para o próprio corpo, né, para a própria vida. Como que a senhora sonha uma escola, se fosse assim o lugar ideal? Não escola no sentido do prédio, né, do local, mas um compartilhamento sobre essas questões. Vou falar de alguns títulos. Lendo Sônia Hirsch, que é uma jornalista que deixa de ser jornalista para falar de nutrição. Sônia deve estar beirando 100 anos e ela conta no livro Sem Açúcar com Afeto como foi que isso se deu com ela, como foi que ela quase morreu, porque como a mãe dela tinha uma situação econômica razoável, a mãe dela molhava a chupeta no leite condensado para acalmá-los. Né? E isto ia trazendo a morte para a casa dela, contaminando fígado, pâncreas, baço. Né? Aí no livro ela conta o porquê que os nossos governantes do mundo inteiro não fazem um discurso sério sobre o açúcar. Mas basta você saber que antigamente nas sociedades primitivas a gente não tinha acesso ao açúcar, a gente comia frutas, então a gente só se alimentava da frutose. E mesmo mais tarde, quando o açúcar foi descoberto, só quem morria de problema no fígado ou eram os faraós ou eram os reis, porque o povo não tinha acesso ao açúcar. O açúcar, ele só passa a adoecer toda a população quando ele começa a ser refinado, a matar a população em grande escala, né? Quando ele passa a ser refinado, aí ele vai pegar desde a criança, desde sempre, é que os médicos vêm dando esta alerta. Tem algo errado com a alimentação do nosso povo. É preciso tomar cuidado. E todos esses médicos, eles eram afastados daquele setor onde ele estava, quando ele denotava que depois da introdução daquele alimento, determinadas doenças haviam surgido. E curiosamente começou-se a notar que onde aquelas pessoas urinavam juntava muita formiga. Você vê, a natureza é sábia, mas o açúcar é muito lucrativo. Quem é que vai, em sã consciência, perder votos por conta de falar que um alimento refinado como o açúcar ou a farinha branca é o que mais mata na nossa sociedade? Na nossa sociedade capitalista. Olha, Fafi, tristemente a gente nota que, por exemplo, eu quando estava na escola comi uma coisa que era ração e eu não sabia, né? Tardiamente, até houve um princípio de decência na alimentação escolar. Eu vi através da alimentação dos meus filhos e eu mesma que voltei a estudar tomei consciência disso. Agora, recentemente, o nosso governador tentou voltar com esta ração em escolas que têm enormes quantidades de terreno ocioso que poderia até servir para plantar para a comunidade. Mas a escola, até a da periferia, é muito distante de nós. É muito difícil para nós quando a gente tem que ir muito longe para resolver problemas de educação e problemas de alimentação. Se eu saio daqui onde eu moro, no Cachoeira, e eu vou na Vila Madalena buscar educação, é muito longe, eu chego cansada. Assim como uma pessoa que vem lá de longe porque ela conseguiu estudar e vem dar aula na periferia, ela está num ambiente inverso do dela. Por mais que ela esteja num outro lugar comum, simples, mas não é a mesma coisa. O ideal ainda são as vivências da própria comunidade. A nossa educação teria que vir das pessoas que moram aqui. Ninguém tinha que viajar quilômetros para comer ou estudar. E que preço tem o orgânico e que preço tem essa comida industrializada, colonial, escravocrata no nosso corpo, né? Ou seja, nos mata na subjetividade e também nos mata é uma outra maneira, né, também de nos matar, né? Nos pondo uma comida industrializada, criada, fabricada pelos engenheiros químicos, sei lá o quê. Para este fim foi criado o nutricionismo, né? Esta coisa política, que não é criada realmente por pessoas interessadas e nos ver bem, e nos ver com saúde, mas que nos vê como um exército de reserva, que tendo um dinheirinho a mais, não vai mais fazer a sua comida em casa. Ele vai ser incitado a pensar que a sua comida é ruim. Ele vai pedir no iFood. Vai pedir no iFood, aí surge mais este emprego, que não é emprego, que é subemprego, né? E traz para nós o quê? Gordura, açúcar e sal refinado. A pergunta é, temos hospitais? Porque assim, não é só agora do Covid que a gente notou que não tem hospital. Há muitos anos que não se faz um hospital decente em cada região de São Paulo. Nossa, dona Jacira, concordo com a senhora em gênero, número e grau. É um projeto genocida mesmo, né? De nos matar de todas as formas, né? É nos matar pela alimentação, é nos matar pela subjetividade, é nos matar invisibilizando as nossas histórias, a nossa forma de ser e estar no mundo, né? E nos impondo um projeto de vida que não tem nada a ver com a gente, assim, né? Não tem nada a ver com a nossa ancestralidade, não tem nada a ver com as nossas ontologias. Eu concordo plenamente com a senhora. E a senhora coloca um ponto que é o quanto a educação, né? Ela também ela está a serviço como ferramenta de imposição de um modo de ser único universal. E esse modo de ser único universal, ele não é o nosso modo de ser único universal, né? Ele não é, assim, de pessoas negras e pessoas indígenas, né? Ele é eurocentrado e eurocristão. Eu vou lançar aqui para a senhora, dona Jacira, um outro bulimento da senhora, que a senhora enviou para a gente, que eu achei espetacular, que a senhora até já deu a meio que falar, mas é que eu achei lindo, eu quero colocar, que é: o alimento nunca foi considerado por qualquer cientista ou filósofo como sendo necessário para a transmutação da vida. O alimento se transforma dentro de nós, e nós no infinito através desta transmutação. A alimentação, ou melhor, a falta dela, está por trás de todo o distúrbio mental e físico. E o quanto esse alimento, né, dona Jacira, ele não é somente o que a gente põe pela boca para comer, para constituir o nosso corpo, como também vem um alimento do que nos traz de conhecimento e informação, né? Esse alimento que também nutre e cura, como a senhora mesmo colocou. Eu acho que esses espaços estão aí. Primeiro são os espaços ociosos das escolas. Aquele lugar onde se planta aquele gramado horrível, que dá uma coceira tremenda, ali era o lugar de fazer uma horta, né? Porque assim, a gente deveria criar mais formas de desenvolver essa agricultura. As crianças adoram plantar, as crianças adoram conhecer. Quem inventou para a criança que a terra é suja foi o adulto. Fora isso, há vários espaços. Eu estou aqui agora da minha varanda, estou olhando os espaços aqui. Tem os lugares onde passam essas coisas metálicas de furnas. E muitos lugares têm hortas embaixo. A grande verdade é a falta de informação. Ainda semana passada, eu fiz uma live com uma pessoa que orienta na Zona Leste um grupo de pessoas que faz uma horta comunitária. O grande problema é: a informação não chega à periferia. Outro problema é, na periferia, a gente tem sempre que ter um salvador da pátria branco que venha de um outro lugar, de um outro mundo, para salvaguardar a nossa própria vida, como se nós não tivéssemos inteligência suficiente. E aí esta pessoa, ela vem, eu acho super válido. A pessoa que sabe, que conhece, se não fosse essas pessoas, nem isso chegaria até nós. Mas eu acho um absurdo que isso não esteja já na escola, sabe? Tirasse um bom tanto essas matérias que a gente estuda, parasse de estudar um pouco os Estados Unidos, que isso é uma terra que não deu certo, parasse de estudar um pouco a Europa, que tal estudarmos a África, os sistemas indígenas e os africanos, e trazer este pessoal para falar conosco sobre o que é plantar. Não a monocultura, mas a plantação decente de subsistência. Aquilo que sempre se plantou e que sempre deu certo. por que será? A quem interessa esse tipo de plantação que não está na escola? Esse tipo de método educacional que não está na escola? Mas, por um outro lado, se eu for para escolas caríssimas do tipo Waldorf e outras que estão surgindo por aí, com prestações acima de R$1.000, que não está ao nosso alcance, ali tem hortas, ali tem formas de vida primitiva, saudável. Só concluindo aqui, eu escrevo sobre isso no meu livro Café, que fala exatamente sobre isso. Eu não conseguia entender por que é que, de repente, o cheiro do café da minha mãe sumiu da cozinha. Eu precisei crescer, ter várias complicações na minha vida para eu entender que a minha mãe foi arrancada do local de trabalho dela. Embora fosse aqui ser lavadeira, a minha mãe tinha um conhecimento dentro de ser lavadeira, né? A minha mãe, as parteiras, todas essas pessoas foram distanciadas dos seus saberes para entrar para esse grande mercado de reserva da indústria. Só que ela teve alguma vaga, teve algum cargo para ela, enquanto mulher negra que interessasse a ela e que resolvesse a sua subsistência? Só sempre soube, coube para ela ser faxineira ou copeira. Não é da profissão que a gente está falando. A gente está falando das muitas horas de trabalho e do sumiço das nossas mães dentro de casa. Enquanto outras mães, outras mulheres que tinham dinheiro, mães brancas, poderiam resolver as suas questões e estar em outros movimentos, elas só puderam fazer isso porque as nossas mães estavam dentro das casas delas. Isto custou a nossa infância mal comida e mal dormida. Sabe o que eu costumo dizer? Até mesmo para nós, descendentes de nações indígenas e africanas, olha para o pessoal que vem do Oriente Médio. Eles vêm para cá, ok. Quando eles vêm aqui, eles se estapeiam por uma vaga na escola do Estado ou particular. Eles fazem isso tardiamente. A princípio, eles montam uma escola na sala da sua casa. Sabe para quê? Para falar a língua. E quem são os professores? São as tias, as avós e as mulheres ou as pessoas da casa. Por que será que um chinês é sempre chinês? Por que será que um japonês é sempre japonês? Um judeu é sempre judeu e um indígena é sempre indígena? E um africano, um descendente de africano é fragmentado para ser a escória do mundo. Por quê? Porque dentro de algum lugar tem uma salinha e tem uma velhinha lá, tem uma tia lá, tem alguém lá dizendo, olha aqui, essa palavra é assim, isso aqui é assim. Nós poderíamos fazer isso com as línguas que nós perdemos, que não perdemos totalmente, nós sabemos que essas línguas existem. As nossas línguas que tentaram ser mortas pelos traficantes. Por quê? Porque a comida, ela humaniza. Para comer se fala, se trabalha, se faz sexo, se dança, se brinca, se faz tudo, se ora. A cozinha é uma toca. O fogão pode ser um altar. A pia pode ser isso. O que acontece é que a nossa cozinha também foi virando, os afetos foram virando trabalhos não remunerados. E foi por isso que a gente começou a comer comida feita em posto de gasolina. Veja bem a discrepância. O capitalismo, Joyce, ele só quer ganhar dinheiro. Você vê, a princípio eles acabam com toda a manufatura. Destrói aquele sapateirinho que tinha ali no cantinho, o ferreiro, o marceneiro, e tudo isso começa a ganhar grandes indústrias, se tornar grandes impérios. Antigamente, quando esse povo queria conquistar alguma coisa, eles iam até lá, faziam uma guerra e matavam todo mundo. Você viu que, de repente, eles começaram a ver que matar todo mundo é um desperdício. Eles podem nos matar devagar. É só nos dizer que a gente não deve prestar atenção ao que diz os nossos ancestrais. É só nos dizer isso. E a gente começa a trocar motor pela natureza. A gente começa a trocar o plástico pelo que é natural. E não é dizer que o plástico não tem as suas necessidades e que a gente não precise dele. A gente precisa. Mas a gente precisa domar a ganância. tem muita coisa que o capitalismo gerou que a gente não vai conseguir reverter. O plástico é uma delas. Mas dizer para mim que foi o plástico que causou aquele acidente em Mariana e Sobradinho é no mínimo me chamar de imbecil. E aí passaram a dizer, olha, agora meu estabelecimento não vai mais servir o canudinho. E aí você vai no mercado, eles estão vendendo canudinho de papel, aquele mesmo canudinho, ele vai com mais 100 ou 200 gramas de plástico, que são o plástico que é embalado. Deixamos de produzir plástico ou deixar de usar o canudinho? Não é realmente uma questão de bom senso? Aí falar, mas eu não como canudinho. Mas está inserido na alimentação. Está. A nossa educação, ela serve aos grandes impérios. Para eles não importa o que é que eles introduzem, contanto que a gente dure 20 ou 30 anos para dar lucro a eles. E você pode ver que com o tempo, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente perde totalmente o valor na sociedade. Agora, para o mesmo passo, a nossa juventude de negros, indígenas, ela já, desde o início, ela já é encaminhada para as grandes cadeias de presídio que o governo constrói. Também é esta escola que nos empurra para ela, esta escola que não nos orienta. Você sabe que a grande quantidade de pessoas depressivas, as grandes quantidade de pessoas que se suicidam, e que hoje parece uma banalidade de tanto caso de depressão que surgiu, a má alimentação, ela reflete no nosso intestino. E a nossa vida, todo o nosso organismo, o nosso sistema endócrino, todo ele se baseia no funcionamento do nosso intestino. As bactérias do nosso intestino é que controlam tudo. E que tem um contato direto com o nosso cérebro. A partir do momento que a gente não come direito, e o não comer hoje direito, não tem nada a ver quando não ter dinheiro. Tem as pessoas que passam fome, tem as pessoas que passam necessidade, mas as mesmas pessoas com dinheiro não têm o que comer. Você veja bem, se você tiver fome na região da Avenida Paulista, e mesmo que você vá num grande restaurante, eles vão te dar sempre a mesma coisa, ou é carne, ou é batata frita, são as frituras, são as coisas, os gourmets da moda, né? É, parece que é feio ter um inhame, ter uma batata doce, ter uma mandioca, tornou-se uma coisa feia, né? A comida natural fica feia à mesa. Alimentação e educação, a comida e o livro, elas descendem, elas dependem de alguém que tenha bom senso para orientar. Porque senão vai encher o mercado de besteira. A gente abre a rede e tem tanta porcaria, e a pessoa que tem comida, dinheiro e tem acesso, ela come. Mas ela está saudável? Então tem aquela pergunta. Eu fui feliz na alimentação? Meus filhos serão? A minha próxima geração vai comer o quê? Eu, quando falo de alimentação e de medicação, eu só reflito com a natureza e com a comida. Porque se você está com fome ou se você está doente, você não pode ferver um parafuso e tomar. Você tem que tomar um chá. Isso me ocorreu agora. Você não pode comer um transistor, não é? Então, assim, e eu considero alimentação e educação tudo. A boa música, a dança, a comunicação, as culturas tradicionais, porque tudo o que induz para melhorar é cura. E tudo isso tem que ser considerado medicina. Quando a gente entra nesse assunto de nutrição, alimentação, esse cuidado, né, com o corpo, eu me pego sempre nessa questão de como viabilizar e mudar alguns hábitos, né? E a senhora citou as hortas, né, que podem ser desenvolvidas na escola. Eu gostaria de saber o que que a senhora... Primeiro, se a senhora cultiva alguma coisa em casa, né? Provavelmente sim. E o que que a senhora daria de dica, assim, para o que nós podemos fazer na nossa casa, o que a gente pode desenvolver no nosso, principalmente nesse espaço urbano que é tão limitado que a gente tem, né? E nessa cidade que é um clima tão complexo quanto o de São Paulo, o que a gente consegue fazer dentro dos nossos lares, produzir? Estão se sentindo bulinados e apaixonados por Dona Jacira? Eu falei que hoje ia ser espetacular, né, feras? Daqui a pouco a gente volta. Acabamos de ouvir Eu Vi o Mar, composição da mestra Maria do Carmo Barbosa de Melo, do grupo Baianas Mensageiras de Santa Luzia. O Alto das Baianas, ou Baianal, é uma festa tradicional alagoana. Existem muitos grupos de Baianal, destacando-se entre eles o de Coqueiro Seco e o de Santa Luzia do Norte. Com o falecimento de Dona Maria do Carmo, em 2003, a mestra Augusta assumiu a regência desse grupo e hoje a terceira geração comanda o grupo. Gente, é espetacular, tem um álbum deles de 2003 que está disponível no YouTube, tem outras canções, também outras regravações de outros grupos, é muito lindo, vale muito a pena ver. Diáspora. Salve, salve, queridos da Rádio Brasil Atual, aqui é a Suelen Ribeiro, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E esse recado é porque a gente precisa da sua contribuição para dar continuidade a esse terreiro de discussões aqui no Diáspora, cor da nossa cultura em encontros e redes. Nós estamos com a campanha aberta no Quicante, você pode contribuir com o valor que puder. O endereço é abre.ai/Quicante. E a gente agradece muito e dá continuidade a essas doses de garrafadas e bulimento sobre as nossas culturas negras e periféricas. Bem, no bloco anterior, a Cora deixou uma conversa aqui para a Dona Jacira, né? E a gente vai pedir para que a Dona Jacira fale a respeito. Olha, eu também já me vi assim num primeiro instante, quando a minha vida estava bem bagunçada. Porque chega uma hora que vem a doença, o corpo fica adoecido. E aí, assim, se você não morre, você tem que procurar a solução. E aí você vai buscando. Hoje, depois de muito tempo, eu consegui chegar a uma ideia de, assim, os primeiros cuidados têm que ser comigo. Eu preciso me cuidar para entender o meu meio. Depois que você se cuida e você entender o seu meio, você continua se orientando, porque, assim, fazer um jardim, plantar uma horta, é muito fácil. Isto é prazeroso. Mas depois que a gente faz esse exercício e a gente vê que dá certo, como por exemplo eu tenho 18 anos sem tomar um remédio de pressão, porque eu corrigi os meus problemas à mesa. Eu tirei enlatados, eu tirei embutidos, eu não tirei, eu controlei. E aí o que acontece? Quando eu vi que realmente isso dá certo, eu trouxe isso para mim. Mas sabe o que acontece? Quando eu olho a minha janela e eu não vejo nenhuma árvore na minha rua, eu fico muito penalizada com as pessoas que estão à minha volta, que não têm este mesmo conhecimento. E eu acho que é assim, se a pessoa chega ao ponto como eu cheguei, de ter uma melhora de vida, mas ele não sente a dor do outro, ele não sente a fome do outro, ele não sente as coisas que doem no outro, ele também está doente. E aí ele também não está bem alimentado. Hoje eu luto para aumentar este meu conhecimento e levar para outros lugares a ideia de que é assim, gente, plantar um pezinho de cebolinha num pé de uma janela de apartamento é legal. Mas a gente precisa lutar para que todas as pessoas tenham comida decente para comer. Você veja que hoje, com essa epistemologia, acho que é esta a palavra, dos nossos usos e costumes, até as festas foram ressignificadas, porque você veja bem, primeiro os traficantes invadem o Brasil e impedem os índios de plantar, invadem a África e impedem eles de plantar e tiram de lá as pessoas que plantavam lá para vir fazer aqui um novo mundo, né? Então o que que eles perderam? Perderam território. Para plantar é preciso território, é o básico. Mas aí quando você vê, por exemplo, viaja por dentro do Brasil e você vai ver a quantidade de terras ociosas. Às vezes eu vou para Minas Gerais, você anda horas em torno, circulando uma plantação de café. E aí quando você chega lá no miolinho da cidade, você fica sabendo que ali no meio daquela plantação de café tem uma comunidade indígena que o dono que planta café, ele botou na justiça e todo dia tenta matar e mata essas pessoas longe das nossas vistas, porque os tem como invasores. Como é que uma pessoa de sã consciência pode afirmar que aquela aldeia indígena que está ali surgiu depois que ele começou a plantar o cafezinho dele, né? E a quem é que serve esse senhor do café, né? Nossa, que espetacular, hein? Que dose de garrafada essa conversa com a dona Jacira, que eu quero muito agradecer, porque a gente está no final do programa. E também, né, o quanto a comida, né, dona Jacira, ela está interligada, né, com todos os assuntos que a gente vem falando desde que a gente começou a falar do programa, né? Tem a ver com historicidade, tem a ver com filosofia, tem a ver com modos e práticas de ser, viver e resistir nesse território chamado Brasil. Espetacular essas reflexões e bulimentos que a senhora nos trouxe hoje aqui nessa conversa. E eu gostaria que a senhora falasse aqui pra gente, né, onde a gente pode encontrar o seu livro, que eu sei que tem um livro espetacular que a senhora já comentou aí, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais, e como que a gente também faz, né, para conhecer a casa da dona Jacira, né, que a senhora é idealizadora. E é isso. Olha, o meu livro está à venda pela Laboratório Fantasma, pelo site, né? A casa, né, a minha casa, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo, no momento, por conta da pandemia, né, não tem atividades, mas assim que passar a pandemia, a gente já tem planos dela crescer um pouco mais, virar um projeto maior de plantio popular, né, em grupo aqui na nossa região. São coisas que a gente está torcendo para acabar bem, né, na melhor forma possível, esse isolamento, para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos. Enquanto isso, já dá para ouvir as histórias de família que eu fiz agora no período do Dia das Mães, como um presente, falando de rituais, junto com estes podcasts de histórias de família. Nós fizemos também uma série de produtos. Com esses produtos a gente consegue ajudar muitas pessoas que estão passando dificuldade neste momento, e também há outros podcasts meus na plataforma Spotify, que é o Diversas, o Meteora, sempre relacionadas com o meu livro Café ou com as histórias da minha região. Eu agradeço muito por vocês terem me chamado para falar sobre esse assunto, alimentação, porque este é um assunto escolhido, um assunto que muito me interessa, porque assim, a falta de alimentação, ela causa uma demência na população, sabe? Uma pessoa que só come pão, batata e macarrão e arroz, ela tem uma alimentação deficitária. É puro carboidrato. E o carboidrato era o que a gente deveria de comer menos. Como a gente come carboidrato refinado, é um genocídio, não é? Então você pode ver que agora, com a situação do Covid, as pessoas que se agravam mais facilmente são as pessoas diabéticas. A nossa população, a grande maioria é diabética. Tem o número de crianças diabéticas. Isso é muito grave, porque uma criança, ela nasce, salvo algumas crianças que nascem com alguma patologia, a maioria delas nasce saudável. Quem é que as adoece? É o meio em que ela vive. Esse meio, grande parte que tem essa culpa é a alimentação. Então é o sistema político, sim. É a falta de política pública alimentar. Eu fico muito agradecida de poder estar aqui, sendo uma moradora de periferia, e falando para vocês sobre algo que é muito importante que se pense. Porque esse mundo não vai ter nenhuma solução se a gente não conseguir pensar na gente e no todo. Dona Jacira, querida, muito obrigada por esse compartilhamento. É um prazer enorme ouvir a senhora, né, imaginar juntos aqui um futuro mais bacana para todos nós. E obrigada pela sua inteligência, pela sua generosidade, pela inspiração que a senhora traz para nós. Um abraço bem forte, sinta-se abraçada. Beijos, querida. Bom, agradeço a conversa de hoje, agradeço a presença da Dona Jacira. Fiz muitas conexões aqui com vários processos que ocorreram aqui em casa mesmo e na casa dos meus pais. Principalmente esse movimento de tirar alimentos processados da mesa, que eu não entendia quando eu era mais jovem, eu achava que era uma pura chatice, mas depois eu vi que era porque meus pais estavam conseguindo tirar aquilo da nossa mesa, porque felizmente eles estavam conseguindo se desenvolver economicamente para ter alternativas mais saudáveis e ter mais acesso à informação, né? Esse foi um movimento muito importante para a nossa família aqui. Então é isso, meninas. Gratidão e até a próxima. É isso. Depois que a gente passa a entender que, por exemplo, eu adoro leite condensado, mas depois, por exemplo, meu marido teve câncer de fígado e eu conheci essa jornalista que eu citei lá no início, a Sônia Hirsch, exatamente por esse assunto. Eu encontrei ela fazendo esta palestra no Parque da Água Branca e aí comprei os livros dela. E serviu para mim como experiência, porque as patologias do fígado são as que mais matam, sabe? Então, como que a gente resolve? Como que a gente melhora a nossa alimentação? É preciso realmente prestar atenção, porque às vezes a gente tem dinheiro e come errado, né? Que bulinada, hein? Que dose de garrafada espetacular. E por hoje é só, amores e amoras. Até daqui a pouco. Tchau.